E esse é top demais, rapaz. Essa aqui toca em todos os paredões, viu? Vem. Eu tô em Paraty, bem. Essa vida de farra já tá me cansando. É que eu já tô nela, já faz muitos anos. A minha mãe falou que é melhor parar. Até os meus amigos tão começando a casar. Essa vida de farra já tá me cansando. É que eu já tô nela, já faz muitos anos. A minha mãe falou que é melhor parar. Até os meus amigos estão começando a casar. Que vontade de namorar. É brincadeira, acabou de passar. Que vontade de namorar. É brincadeira, acabou de passar. O meu dedinho nunca vai ver aliança. O meu dedinho nunca vai ver aliança. É que eu sou desse jeito, nasci pro desmateiro. É que eu sou desse jeito e eu nasci pro desmateiro. E essa toda a galera passa na academia, esse fitness. Gosta, papai? Meu parceiro Fábio, meu parceiro Bibi Boleiro, tamo juntos. Portal do Arrocha. Essa vida de farra já tá me cansando. É que eu já tô nela, já faz muitos anos. A minha mãe falou que é melhor parar. Até os meus amigos estão começando a casar. Essa vida de farra já tá me cansando. É que eu já tô nela, já faz muitos anos. A minha mãe falou que é melhor parar. Até os meus amigos estão começando a casar. Que vontade de namorar. É brincadeira, acabou de passar. Que vontade de namorar. É brincadeira, agora joga a mãozinha assim, joga a mãozinha, vem. O meu dedinho nunca vai ver aliança. A mãozinha na frente, a mãozinha na frente, ó. É que eu sou desse jeito, nasci pro desmantelo. É que eu sou desse jeito, vem. Que vontade de namorar. É brincadeira, acabou de passar. Já passou, né? Essa é boa, viu? Brincadeira, vem. Que vontade de namorar. É brincadeira.